Boa tarde, que a paz de Jesus esteja com todos. Nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui neste momento para trazermos reflexões sobre tema importante na formação, na educação dos nossos filhos. Antes, lembrando que nós vivemos num tempo, numa época que às vezes nos parece muito desafiador. Parece que nós vivemos numa época de muitas dificuldades, de muitos problemas. E quando a gente analisa todo o nosso contexto social, político, todas as condições da humanidade, nós temos a impressão de que nós reencarnamos na pior época da história da humanidade. Mas se a gente lembrar de como foi a vida do homem desde o seu início aqui no planeta, remontando aquela origem bem primitiva, nós vamos ver que sempre existiram desafios, impedimentos, lutas. E eu penso que qualquer época que nós conseguíssemos recuar no tempo e perguntássemos àquelas pessoas daquela época, se era fácil viver naquela época, eles vão dizer que não era fácil. Porque a nossa realidade no mundo, em todas as épocas, é de muito desafio. Talvez alguém tenha vivido um período melhor na sua vida, do ponto de vista material, da calmaria, de uma vida cheia de facilidades. Mas se você remontar a sua própria história como espírito, nós vamos ver que nós somos espíritos que vencemos já muitas lutas, muitos desafios, muitas reencarnações. Nós já estamos realizando essa obra de aperfeiçoamento que é a nossa evolução espiritual. Então já vivemos épocas bem difíceis, bem desafiadoras. E quando a gente volta a olhar para a nossa existência atual, a gente vai perceber que existiram dias muito difíceis no passado. Épocas em que nós passamos por grandes lutas e a gente hoje até reflete como eu venci tudo aquilo, como foi possível. E nós nos perguntamos como é possível vencer os desafios, as lutas. É nunca esquecer aquela lição, aquele ensinamento espiritual que tem grande valor, embora ele já tenha sido muito dito, vamos repetir: ninguém recebe um fardo maior do que pode carregar, ninguém recebe uma cruz maior do que aquela que sustenta nos ombros, ninguém recebe uma missão ou uma prova, uma expiação que não esteja em condições de vencer, porque a sabedoria divina, ela rege tudo no universo. Ela não permitiria nenhum desafio para nós superior às nossas forças, porque aí seria desonesto com o espírito em evolução. Como vai oferecer para a humanidade do século XXI um mundo impossível de ser vencido? Uma época difícil de ser atravessada, em que nós não vamos ter forças para vencer as dificuldades, os impedimentos. Seria ilógico, e nós sabemos que há uma lógica perfeita em tudo que Deus criou. Então nós podemos nos sentir confiantes, sim, de que nós estamos em plenas condições de vitória, do ponto de vista espiritual, na nossa evolução. Nós estamos em condições de terminarmos a nossa existência com grande êxito. Mas aí alguém levantaria um pensamento assim: mas e tantas recomendações que os espíritos nos dão, tantos alertas, tantos chamados, por que que eles insistem tanto de a gente ter cuidado, de a gente prestar mais atenção no que nós estamos fazendo, que nós corremos às vezes riscos, certas situações que são problemáticas, e que nós esquecemos que muitas vezes junto dessas recomendações, eles também nos trazem grandes consolações. São eles mesmos que nos ensinaram isso, de que não há fardo maior que nós possamos carregar, que não há prova superior às nossas forças. Nós temos uma tendência, devido à nossa imperfeição, de focalizarmos demais nos aspectos negativos da vida e esquecemos coisas belas, coisas grandiosas, coisas corriqueiras, coisas comuns, coisas normais acontecendo e nós nem percebemos. Nós agora estamos usando um suprimento de oxigênio presente na atmosfera desse ambiente que nós não tivemos a menor preocupação para garantir a manutenção dele. seres microscópicos lá na superfície dos oceanos, as algas que formam o fitoplâncton, produzindo em grande quantidade esse gás na atividade fotossintetizante, eles garantem um suprimento de oxigênio para o mundo todo. Diferente do que as pessoas pensavam antigamente, que as florestas é que eram esse grande produtor de gás oxigênio, elas produzem mais numa proporção um pouco menor. E se nós formos partir por esse terreno aí da ecologia, nós vamos ver que a nossa vida depende da atividade de milhares e milhares de outros seres pequeninos, aparentemente insignificantes, que no conjunto trabalham para garantir a nossa permanência no planeta. E se nós fôssemos estudar os desafios que a vida orgânica enfrenta nesse planeta, desde a sua origem até os nossos dias, nós veríamos como é contraditório existir vida neste planeta. Porque todos os fatores, desde o início, sempre foram contrários à permanência da vida. E se voltarmos a olhar para a nossa espécie também, éramos extremamente frágeis quando surgimos no planeta, aí há uns 200 mil anos atrás, como espécie já Homo sapiens, nós íamos perceber que era tudo contra a nossa permanência aqui no mundo. Mas existe uma força poderosíssima que sustenta a vida, que a mantém no planeta, que muda o rumo da evolução biológica e que faz aparecer condições renovadas para a nossa permanência. Se a gente pensar no poder destrutivo que a humanidade alcançou de civilizações superarmadas, umas agredindo as outras, e aparentemente essa ameaça ainda nos ronda de vez em quando com notícias que nos trazem essa preocupação, mas ainda assim nós vamos perceber que a própria ganância do homem pela posse dos bens materiais o impede de uma destruição total do planeta. Porque nenhuma guerra que destrua a totalidade do mundo é interessante para as pessoas que as financiam, que as promovem, porque há um grande interesse, na verdade, de posse, de querer ter ganhos com essa indústria bélica que supostamente poderia levar ao caos a nossa sociedade. Nós vemos que aí a sabedoria divina usa até das imperfeições humanas para manter o equilíbrio. Então nós vamos perceber que até quando aparentemente o homem tem um poder superdestrutivo sobre o planeta, ele ainda está contido. Ele não pode expressar esse poder à sua vontade livre. Então nós temos que confiar que há uma proteção muito grande para a nossa permanência no mundo, há uma força poderosa nos sustentando nesse mundo. É que muitas vezes nós esquecemos de fazer algo que aqueles espíritos mais evoluídos têm, que aqueles seres que compreenderam melhor as leis divinas já entendem, que é de perceber o bem onde aparentemente há o mal, de perceber a renovação onde aparentemente há destruição. E nós temos uma lição muito interessante para nos fazer pensar sobre isso. É uma história que ninguém sabe realmente se ela se passou com Jesus, porque ela não está registrada em nenhum dos evangelhos, em nenhuma obra que possa garantir, olha, Jesus de fato falou essas palavras. Mas ela é uma história que, como outras que se encontram registradas tanto nos evangelhos quanto na literatura psicografada, vinda de espíritos sábios e confiáveis, é uma história que pode sim ter sido contada por Jesus. Mesmo porque ele não perdia a ocasião de trazer ensinamentos para as pessoas. Quando eu estava pesquisando o tema, achei um comentário sobre essa história, em que a pessoa fez um comentário desdenhando assim: Jesus falaria sobre um cão? Jamais. Mas ele falou de uma figueira, ele falou de uma planta, quando ele quis trazer grande ensinamento para os seus discípulos. Por que não ele não falaria sobre um cão? Mas vamos passar para a análise dessa história, então, para entender o que ela nos traz para a tarde de hoje, de compreensão da nossa tarefa, da nossa missão de pais, mães, educadores. Certa ocasião, Jesus caminhava com os seus discípulos e eles se depararam num caminho com um animal, um cão, que já estava ali em avançado estado de decomposição. Os discípulos expressaram aquela repugnância que um corpo de um animal em decomposição nos causa. Eles começaram a falar negativamente daquela situação, do cheiro, das larvas, das moscas que estavam ali se desenvolvendo. E Jesus tirou uma pérola ali para trazer um grande ensinamento para eles. Jesus, quando interrompe o seu silêncio, após ouvir ali os comentários dos discípulos, ele diz: mas que belos dentes tinha esse cão. Ele não viu a podridão do animal em decomposição, ele não viu vermes, ele viu os dentes brancos do animal, dentes de um animal que deve ter sido saudável, que tinha ali a sua dentição preservada. E ele traz ali um choque para os discípulos, porque nós vamos perceber que muitas lições do Evangelho, nós vamos perceber Jesus falando coisas que, muito mais de dizer o certinho a se fazer, ele traz algo para você refletir, para você pensar. Como quando ele disse: se a sua mão ou o seu olho é motivo de escândalo, vai lá, corta, arranca. Ele não estava dizendo literalmente para nós cortarmos a mão ou arrancar o olho. Mas com uma imagem forte, poderosa, ele fazia as pessoas pensarem: se eu tenho como causa o meu olho, me causa um escândalo, quer dizer, uma perturbação, é preferível perder o olho do que adquirir essa perturbação. E as pessoas então pensavam: como é sério isso então? Que cuidado eu devo ter? É a mesma forma como pode ser essa história dos dentes brancos do animal. Será que em meio a tantas dificuldades, problemas, lutas, desafios, histórias tristes que nós vamos diariamente percebendo, ouvindo, tomando conhecimento, será que não há nada que se possa tirar de aprendizado, de lição, nada de útil e até mesmo belo? Será que diante de um mundo tão desafiador, com tantos problemas, nós só conseguimos repetir diariamente expressões pessimistas como essas que nós vemos agora? Este mundo está perdido. Basta você assistir um desses programas policiais que tem na TV aberta, à tarde, começo da noite, você vai repetir essa frase quase que imediatamente. Ou então, quando você ouve o noticiário político no nosso país e em outros: todo político é corrupto. Ou ainda: estou cansado, só trabalho naquela empresa porque sou obrigado. E nós falamos isso com muita frequência, né? Tem lugares que as pessoas até brincam, né? Ah, eu, quando eu lembro das dificuldades, é só abrir lá a gaveta e ver todos os carnês lá, e aí eu sinto motivado a levantar e vir trabalhar. E nós falamos isso com muita frequência, até em tom de graça e de humor. Ou ainda, quando a gente diz, depois de perceber que pessoas que antes nós confiávamos tanto, nos traem ou nos ludibriam, e nós dizemos: não confie em ninguém. Ou ainda, olha, seria bom se esse mundo acabasse, começasse tudo de novo. Eu já ouvi isso várias vezes e acho que já devo ter falado isso algumas vezes também. São expressões que nós usamos como um desabafo. E todos nós, em algum momento, já falamos, e se somos ainda aprendizes da vigilância, nós iremos falar, às vezes, sem querer mesmo, embora esse sem querer seja relativo, né? Geralmente, o que a gente fala e faz é porque, em algum momento, a gente quis. Por isso, aquilo vive em nós e se expressa em nós. É difícil dizer que algo que nós fazemos realmente é sem querer. Posso não querer agora, mas já quis antes. Mas são expressões de desabafo, em que nós externamos um descontentamento, um sufocamento que nós sentimos, porque perdemos a esperança, porque perdemos a confiança nesse poder maravilhoso que nós sabemos que rege a existência humana. Quando nós fraquejamos na nossa fé, na confiança que nós temos nos princípios que nós aprendemos na doutrina espírita, quando nós esquecemos lições valiosas que já aprendemos, então são expressões que nós podemos até dizer, elas são normais em face da nossa realidade espiritual hoje. Mas o grande problema que elas têm é o impacto que elas podem ter sobre outras pessoas. Porque nós podemos semear aquele pessimismo que nós estamos com pessoas que são muito fragilizadas, pessoas que têm muitas dificuldades de lidar com a realidade, que têm dificuldade de enfrentar os desafios do dia a dia. E essas expressões, elas podem ser também formativas. Quando uma criança, um adolescente, nos ouve falar sobre elas frequentemente. E aí vem o alerta para todos nós, para que nos policiemos a respeito disso. E daqui a um pouco nós vamos entender por que é tão importante nós preservarmos crianças, adolescentes, jovens e pessoas um pouco mais fragilizadas desses comentários pessimistas sobre a vida. E tem uma outra expressão que nós espíritas também falamos: o mundo é um lugar de provas e expiações. Quando a gente não quer falar aquelas outras frases denegrindo a nossa experiência, a gente, se pensando que está resignado, a gente fala simplesmente: ah, aqui é um mundo de provas e expiações mesmo. Nós podemos pensar que aqui nós temos a verdade expressa nessa frase, né? O mundo é um lugar de provas e expiações. Mas com que entonação eu falo isso? Com qual intenção? Eu posso falar isso com a intenção de estar dizendo: aqui não tem jeito, aqui o negócio é sofrer, abaixar a cabeça e esperar uma vida melhor no outro mundo, se eu merecer. Quando a gente fala isso, a gente pode também, mesmo sem querer, estar levando crianças e jovens a terem uma percepção muito negativa da vida, a ter uma percepção também muito negativa do próprio Espiritismo. Porque ele tem tanta expectativa, tanta ânsia de felicidade, tanto desejo de se realizar. E a gente vai dizer uma verdade, mas de uma forma que pode fazer bloquear todo esse potencial de desenvolvimento deles, nós podemos estar comprometendo ali a formação e a compreensão deles. E isso ser um fator de afastamento da doutrina. Porque se ela nos fala que aqui é só local de sofrimento e dor, eu vou talvez procurar o outro lugar que me fala que esse mundo é de felicidade. Quer dizer que a gente tem que esconder a verdade? Não. Mas a verdade, ela deve ser dita em doses em que o outro possa assimilá-la, possa compreendê-la. É sobre isso que nós estamos nessa tarde, então, falando. Nós não vamos ocultar a realidade de um mundo desafiador que nós vivemos, de uma grande oportunidade de experiências que muitas vezes representam, sim, expiações, resgates dolorosos, mas que eles também podem apresentar momentos belos, momentos compensadores, momentos de alegria, inclusive. E nós temos pessoas que atravessam grandes provas com um sorriso nos seus lábios, com palavras doces endereçadas aos que os ouvem. Pessoas que atravessam grandes lutas carregando fardos pesadíssimos, mas sem se curvarem. Levantam e seguem adiante a sua jornada. Isso não é belo? Isso não é algo positivo no mundo? Isso não é algo que o próprio indivíduo traz a ele mais força para resistir? Então é disso também que estamos falando. De, ao falarmos daquelas coisas desafiadoras do mundo, dos problemas, das lutas, dos impedimentos, nós também temos que falar de consolações, também temos que falar de esperanças, também temos que falar com o coração. Temos que ter esses olhos do coração para que nós possamos ver a beleza do mundo, a beleza da vida e externá-la àqueles que nos ouvem, apesar das dificuldades que esse mundo apresenta. Porque o mundo está carregado de mensagens negativas, ele está repleto de impedimentos, de dificuldades que nos fazem pensar em tantas lutas, tantos problemas que nós temos a vencer. Nós vamos observar que há frequentemente notícias muito tristes, notícias desafiadoras, que nos fazem realmente reforçar esse pessimismo. Essas dificuldades, então, que nós vamos enfrentando e vamos tendo notícias, elas também têm um impacto negativo. Elas também podem fazer as pessoas sentirem medo. Eu vou falar um pouco da minha experiência quando criança. Quando eu ouvia falar daqueles períodos, daquelas guerras que continuam acontecendo aí no Oriente Médio. Muda um pouquinho ali a região geográfica, mas está sempre naquele entorno ali. E aí a gente ouvia falar daqueles problemas de uma cidade estar sendo bombardeada, ou crianças perdendo as suas famílias. Imagina o impacto disso para uma criança. Eu sentia muito, mas muito pesar, muita tristeza quando ouvi aquilo. Eu me recordo até hoje, eu na casa da minha avó, numa véspera de Natal, lá o jornal que estava passando, o telejornal, noticiando o estrago que os bombardeios tinham feito numa cidade, as famílias, as pessoas passando dificuldades, e eu lamentando aquela situação. Aquilo trazia uma amargura no momento que era para ser de felicidade, no momento que era para ser de esperança. E aquilo trazia um pouco de descontentamento com a vida, de pensar por que tudo é tão difícil para algumas pessoas? Por que é tão desafiador, tão amarga a vida de algumas pessoas? Agora imagina uma criança que depois ela vai crescendo, ela não recebe essas situações que ajudam ela a entender aquilo. Felizmente não foi o meu caso, mas eu continuei ouvindo notícias, às vezes, que eram desanimadoras. Eu tinha na escola muitos amigos que eram evangélicos e eles falavam muito do final do mundo, falavam muito do fim dos tempos, na virada do ano, lá do ano 2000. E aquilo também trazia uma preocupação, trazia medo, trazia temor. E você ouvia nos noticiários da televisão falando de que a ex-União Soviética tinha armamentos, junto com os Estados Unidos, que dava para destruir o mundo umas 4, 5 vezes. E aí eu perguntava, não basta destruir uma, tem que destruir 5 vezes? Essas informações, felizmente, elas foram anuladas quando eu tomei contato com a doutrina espírita, que trouxe muito esclarecimento nesse sentido, de que o mundo não ia acabar, uma razão para a dor, para o sofrimento, de que havia ali um resgate daquelas pessoas que passavam por aquelas provas, de que Cristo, Jesus, é o governador desse planeta e não essas pessoas que planejam sistemas de destruição em massa. Felizmente, outras informações vão ajudando ao longo do tempo a mudar essa percepção. Então, esse é um exemplo que eu me permito citar pessoal, para a gente perceber o quanto uma mensagem negativa repetidas vezes pode tirar das pessoas a predisposição a um enfrentamento positivo da vida. A você pensar sim em realizar algo maior, buscar a sua própria felicidade relativa enquanto se está aqui encarnado. Porque ela é algo realizável. Nós podemos alcançar uma felicidade relativa aqui no mundo, apesar de ele ser ameaçador, como essas notícias que nós vamos ver. Olha, câncer progride de forma alarmante no mundo, aponta a Organização Mundial da Saúde. Extinção total. Cientistas prognosticam o futuro da humanidade. 9 ameaças que podem destruir a humanidade. ONGs alertam que fome alcança níveis alarmantes em 60 países. Qualquer pesquisa que nós fizermos aí na internet, nós vamos encontrar várias dessas notícias. E aí a pergunta para nós, quando a gente ouve falar de tantos problemas e tantas dificuldades, nós não nos sentimos abatidos, às vezes desanimados? Como fica aquele adolescente que traz uma série de dificuldades ainda de enfrentamento do mundo, de se adaptar a essa realidade desse mundo tão desafiador? Hoje o que é mais falado é que nós não teremos os empregos como nós conhecemos. Já está mudando muito. São carreiras que nos próximos anos vão desaparecer. Como que eles percebem tudo isso? Como eles sentem toda essa realidade de um mundo que parece ser tão ameaçador, tão assustador, aparentar que não há segurança, estabilidade. É por isso que muitos, e aí existem outros fatores que estão conjugados fazendo isso acontecer, mas muitos se deixam aliciar por ideias de violência, de aderir a movimentos que se usarão à força para tentar garantir alguma segurança para eles. Porque nós temos um mecanismo diante dos perigos que nos faz fugir ou enfrentar. Ou a pessoa se refugia se fechando, ou se escondendo, ou ela enfrenta, ela agride. Talvez isso ajude a explicar por que tantos jovens são aliciados pelo terrorismo, pelo crime organizado. Porque por sentirem muito medo de um mundo tão desafiador e um mundo tão inseguro, eles preferem, ao invés de se sentirem covardes, se fechando numa vidinha humilde, pacata, esquecida, isolada, eles pensam no quê? No uso da força, na violência, na agressão, que é, de uma certa forma, uma expressão do instinto de sobrevivência. Vamos atacar aqueles que podem ser ameaças para nós. Por isso que o cuidado que nós temos que ter de passar a ideia de que vivemos num mundo tão ameaçador, de que países, comunidades, pessoas, grupos, ideologias possam ser ameaçadores. Nós não sabemos se aquele espírito nosso filho, aquele espírito que é o nosso, aquela criança ou aquele adolescente que nós somos responsável, nós não sabemos o que ele traz de bagagem espiritual. Quando é enfatizado que nós temos que entender que os nossos filhos são espíritos, é para lembrarmos disso, que eles têm um passado enorme. Quantos não são espíritos que vivenciaram épocas do barbarismo, em que era a força que se sobrepunha. Se eu não venço o inimigo, ele me vence. Se eu não faço sofrer, ele me fará sofrer. E quantos, por medo, não se retraem, não se fecham nas suas fantasias, nas suas ideias, já que eles não têm essa predisposição de agredir, de afrontar. Então, o medo que nós vamos com a vida cultivando com essas ideias pessimistas que são facilmente disseminadas, e agora é mais ainda, porque antigamente você tinha que acessar um telejornal para saber das notícias, ou você tinha que ir na banca e comprar um jornal impresso para tomar conhecimento. Aí veio a época dos computadores, da internet, aí a gente acessava os sites. Agora não. Agora a gente recebe as notícias instantaneamente. Pode acontecer um ato terrorista num país, lá na Europa, e eu fico sabendo imediatamente. E alguém comenta aquela notícia de forma precipitada, às vezes intensificando o efeito daquilo e ajudando a propagar uma onda de medo que pode sim predispor as pessoas a várias reações negativas. Então nós percebemos que hoje nós estamos muito mais vulneráveis a essas informações que vão nos trazendo cada vez mais o quê? Medo, insegurança, desconfiança. O que representam essas fake news, essas notícias falsas que são disseminadas? Elas representam a tentativa de estabelecer confusão entre as pessoas. Porque quando a pessoa está com medo, confundida, sem confiança, talvez uma das frases que eu vou incluir ali é aquela: já não dá para acreditar em mais nada. Nós começamos a duvidar do que é a verdade ou não, o que é realidade ou não. Porque até os próprios grandes meios de comunicação, e me perdoem os jornalistas, muitas vezes eles omitem ou distorcem fatos, ou os contam de forma incompleta, tendenciosa. E isso porque muitas vezes eles estão subordinados a interesses editoriais, já que o editor-chefe dele manda ele escrever determinadas coisas. E quase todos nós, nas várias áreas que nós trabalhamos, nós sabemos que muitas vezes nós somos obrigados a fazer coisas que não estão de acordo com as ideias que nós realmente acreditamos. Porque muitas vezes nos falam, conduz dessa forma o processo. Você não pode sair dessa reta. Você sabe que aquilo não é o melhor para as pessoas que estão envolvidas, mas você é obrigado a cumprir em razão da sua necessidade de se manter empregado. Então todos nós passamos por isso e entendemos aqueles que às vezes são obrigados a omitir informações, notícias, que às vezes vêm mal interpretadas, vêm tendenciosas. Mas o fato é que toda essa realidade às vezes nos faz pensar isso. Que nós vivemos num mundo de pouca confiança nas pessoas, nas instituições. Até aquilo que alguém manda para mim, eu tenho que verificar se ele escreveu ou se é encaminhado, porque daí eu já ponho sob suspeita aquela informação. Percebe que tudo isso faz parte de um grande processo de dominação? E eu falar isso, gente, não é para que a gente sinta medo. Não é para reforçar isso. Mas existem sim encarnados e desencarnados que desejam dominar as pessoas para manter as suas situações favoráveis que desfrutam. O medo sempre foi utilizado como uma arma de guerra. Por que que governos sempre permitiram que os seus soldados entrassem em determinados lugares e barbarizassem as populações? Isso é uma tática de guerra antiquíssima. Por quê? Pelo terror se estabelecia a dominação. Por que que o terrorismo age de uma forma tão violenta? Porque pelo medo eles dominam as pessoas. É interessante ter pessoas com medo para aqueles que desejam manter o seu poder sobre elas? É muito interessante isso. É muito interessante criar a confusão, a falsa informação, porque é mais fácil dominar. E quando nós pensamos que os obsessores também utilizam o medo que nós temos sob vários ângulos da vida para nos dominar. Eles usam isso para minar as nossas bases e nos tirar do equilíbrio. Por exemplo, imagine uma esposa que sinta muito medo de ser traída. E o obsessor dela, identificando esse medo dela, aguça nela interpretações erradas da conduta do marido. Ele está trabalhando com o medo dela sobre aquilo. Imagine um profissional trabalhando numa empresa e tendo medo de perder o seu emprego. O seu obsessor pode fazê-lo se tornar uma pessoa extremamente agressiva para preservar ali a sua condição, até mesmo trapaceando, prejudicando outras pessoas em eventuais competições que ele possa estar envolvido no seu trabalho. Então, o medo é uma forma de dominação muito grande. Ao mesmo tempo que ele, quando é natural, instintivo, é agente de preservação da nossa integridade, e é bom ter um pouco de medo, ele também pode ser algo usado contra nós. Daí a importância de sabermos os nossos medos, de entendermos qual é a causa deles. Existem medos que são legítimos. São, sim. Mas outros são totalmente infundados, foram totalmente plantados na nossa mentalidade para que a gente possa ser melhor conduzido pelas pessoas. Essas eleições demonstraram muito isso. Muitas pessoas votaram num ou no outro candidato porque tinha medo do que o outro poderia fazer caso fosse eleito. Não foi uma análise realmente profunda, racional? E eu nem acredito que nesse contexto que nós vivemos hoje no país dê para fazer isso. Acho que para ter decidido teria sido melhor fazer uma prece e ir pela intuição, porque é difícil a gente realmente saber quem hoje está realmente do lado de interesses coletivos em defesa da sociedade realmente. Nós temos que dar tempo para saber. Mas todos trabalharam com o medo da população de ter um ou outro problema. Daí a importância de nós sabermos. Realmente nós somos conduzidos pelos nossos medos. E nós, no processo de educação que fazemos com os filhos, com os nossos tutelados, também é pelo medo? Antigamente era muito comum os pais, eles utilizarem do medo para controlar os filhos. Ah, não sai no quintal à noite porque tem lá o bicho papão. Tem o lobisomem que vai te pegar, vai ter não sei o que vai aparecer para você. E era uma forma de contenção. Só que isso tinha danos, porque daí essa criança ia dormir, ela não dormia, ela ficava com medo das coisas que iam aparecer. Esse é um dos medos, então, que as pessoas utilizaram largamente. Hoje em dia, nós também pomos medos sobre os nossos filhos, também educamos eles com o medo, também tentamos controlá-los, dizendo, ó, isso é perigoso, porque vai acontecer isso e isso com você. Nós temos que pensar muito bem, porque uma hora eles descobrem que as coisas não são bem assim. E nós passamos a fazer o papel de mentirosos e passamos a não ter credibilidade. Mas podemos deixar danos na vida deles. Danos que às vezes serão difíceis de serem reparados. Joana de Ângeles, no livro O Despertar do Espírito, no capítulo Sentimentos Tumultuados, ela nos faz reflexões sobre o medo, sobre vários aspectos. E ela traz considerações também sobre a influência do medo no desenvolvimento, na formação da criança. É lógico que o que eu vou ler aqui para vocês pode ter um contexto específico ali. Não são todas as crianças que vão corresponder da mesma forma aos estímulos de medo. Não são todas as crianças e adolescentes que vão ter os mesmos comportamentos. Mas que alguma consequência pode ter, pode ter. Então fica aqui a nossa leitura como um elemento para reflexão. O quanto nós podemos estar prejudicando crianças e adolescentes com uma educação pautada pelo medo, pela ameaça, pela insegurança de um mundo aparentemente hostil e impróprio à nossa felicidade. Olha o que ela diz, eu vou ler mais ou menos do meio do capítulo para frente, tá? Em razão da impossibilidade de autodefender-se, a criança sempre sente muito medo. O adulto sempre se lhe afigura como recurso de proteção e amparo. Quando isso não ocorre, transforma-se-lhe na imaginação em motivo de terror, que sempre está preparada para afligi-la, maltratá-la, destruí-la, gerando-lhe pavor, que muitas vezes também a imobiliza quando a situação é grotesca, violenta e agressiva. Você pode imaginar uma criança como esse garoto, um palestino, no ano de 2015, ele tinha 12 anos naquela época. Ele tinha perdido os irmãos, primos, em função de um bombardeio ali. Ele tinha que esperar dos adultos, não importa se eram árabes ou israelenses, proteção. É o natural da criança esperar do adulto proteção. Mas ele recebeu o quê? Um bombardeio que matou a família dele. Pensa o impacto que isso tem para ele. Agora pensa o impacto para outras crianças e jovens no mundo não acreditando na sociedade, não acreditando nos adultos, não podendo confiar, às vezes até nos próprios pais. Não é verdade? O pai ameaçando a cada conflito que tem com a sua esposa, ameaçando de abandonar a família. Que clima de segurança essa criança, esse jovem vai vivenciar? Ou o pai o tempo todo criticando e considerando que o nosso país é o pior para se viver? Ou a mãe dizendo que não confia no pai? Como que essa criança vai crescer sem poder confiar nos adultos? Então isso tudo nós vamos pensar aqui em algum momento. Toda essa falta de confiança que eles possam ter em nós vai resultar em comportamentos em que eles vão buscar talvez outras pessoas para se inspirar, para serem acolhidas, para se sentir fortalecidas. Por isso que nós não podemos permitir que eles não confiem em nós. Isso não quer dizer que nós vamos nos demonstrar infalíveis para crianças e adolescentes. Mas eles precisam saber que se nós não sabemos as respostas para os problemas, nós vamos procurá-las e nós vamos estar junto deles para enfrentar qualquer desafio, qualquer temor. Qualquer situação adversa, nós estaremos ali ao lado deles. E essa presença confiante, ativa, que transmite credibilidade, que transmite fé na vida, que transmite esperança, é o que vai fortalecê-los e é o que vai mantê-los próximos a nós. os danos na formação de uma criança, um adolescente que se sente inseguro porque não pode confiar nos adultos é muito grande. E nós precisamos buscar forças para sermos o sustento deles. Sim, por quê? Nós temos condições para isso. Nós já não vencemos um monte de dificuldades? Nós já não vencemos um monte de impedimentos? Não vimos que o mundo era muito pior alguns anos atrás? Existiam epidemias que dizimavam a humanidade inteira. E nem por isso elas dizimaram. Mas aí vieram missionários enviados por Jesus que desenvolveram métodos de vacinação, de prevenção de doenças, de tratamento. Nós já fomos muito ameaçados pela fome, mas hoje esse não é o problema do mundo, a produção mais de alimentos. Nós podemos dizer sim para os jovens, olha, não há uma crise alimentar no mundo. O que há é uma crise de ganância, porque sobra alimento no mundo. O que nós precisamos fazer é repartir o que nós temos. E fazer ações positivas. Separar um pouco da comida das nossas panelas e levar para quem está lá numa calçada. Demonstrar para eles que existem ações nossas, que nós podemos mudar a realidade. Que há algo que nós podemos fazer para tornar esse mundo melhor. E eles precisam ver isso em nós. Os exemplos, aqueles que também sentem medo, mas enfrentam os seus medos. Aquele que também tem dificuldades de entender a realidade, mas procura compreendê-la todos os dias sem fuga. Esse procedimento é poderosíssimo, porque eles vão perceber que nos momentos difíceis é só confiar e continuar que nós encontramos as soluções logo mais. Agora, se a gente fugir das nossas lutas por vários mecanismos de escape, às vezes a gente não abandona o lar formalmente, mas a gente abandona as pessoas ali dentro emocionalmente. Às vezes a gente não nega o nosso filho, a nossa presença física, o nosso recurso material, mas a gente nega a ele a atenção, o cuidado, o carinho, a paciência, a confiança que eles podem dar certo também. Uma das coisas mais duras que eu já ouvi como educador foi uma vez, quando vários professores de uma escola em que eu trabalhei, uma escola pública, eles chamaram o pai de um aluno para reclamar. E nós estávamos ali desabafando todos os problemas que aquele jovem trazia. E aí o pai pegou e falou assim, olha, eu já desisti dele. Ele falou aquilo com tanta amargura que eu fiquei pensando, como assim, né? Como assim? A única pessoa que não pode desacreditar de uma criança e de um jovem são seus pais. Se eles deixam de acreditar na possibilidade deles, quem vai acreditar? E a confiança de pai e mãe sobre nós tem um valor excepcional. Das mães, então, nem se falam. Afinal de contas, elas são o vínculo mais profundo que nós temos com Deus, são as nossas mães. Ou aquelas que assumiram esse papel. É algo que tem uma importância do ponto de vista espiritual muito grande. Então as mães nunca podem deixar de acreditar nos seus filhos e transmitir a eles a fé e a confiança. E nós homens temos que lutar muito para adquirir esse status espiritual também. De sermos também elementos de ligação dos nossos filhos com Deus. E transmitir a eles confiança na vida, confiança no mundo, certeza de que o trabalho, a integridade, o esforço, tudo isso compensa. Tudo isso tem grande valor. Nós precisamos transmitir então a eles confiança sobre a vida. Joana de Ângeles ainda fala mais sobre a criança. É interessante que todos possam depois, em algum momento, ler esse capítulo, então, porque ela fala sobre várias questões sobre o medo. Elas falam assim, olha, esse medo constante predispõe à perda da identidade, que é de alto significado para a saúde mental. A identidade é parte essencial do equilíbrio individual, porquanto lhe constitui característica básica para o comportamento e a vida. Quando ocorre essa despersonalização, então a pessoa vai perdendo o conhecimento de si mesmo, vai perdendo ali a confiança nela mesma, no mundo, em função de tanto medo que ela cultiva, fica-se predisposto a um colapso mental, que também resulta da vigência da ira contínua, que se transforma em tensão, desde que por muito tempo controlada. Por que que nós temos tantos jovens tão tensos, tão preocupados e tantos predispostos ao suicídio? Talvez está um pouco aqui a explicação disso. O mundo assustador que nós apresentamos para eles. E um mundo que nós também sentimos muito medo quando esquecemos que esse mundo é muito amparado, muito protegido, muito assistido. Independente dos problemas que nós tenhamos que enfrentar, das lutas que nós vamos passar nesta experiência, nunca vai nos faltar o auxílio necessário para vencê-las. E é isso que nós devemos transmitir a eles. Essa confiança de que nós venceremos. E se a gente não estiver acreditando muito nessa ideia, vamos buscar pessoas que possam nos ajudar, possam nos fortalecer. Todos nós precisamos do apoio uns dos outros, sempre. Às vezes a gente pensa que sabe a solução de um problema, de um conflito, e nós não sabemos por quê. Como ele nos atinge diretamente, fica obstruída a nossa lucidez, fica eclipsada. Então nós temos que procurar outras pessoas confiáveis que possam nos reforçar esses princípios. Por isso que é tão importante estarmos unidos nesse ideal de pais que se preocupam com os seus filhos, de pais que não os abandonam nem materialmente, nem emocionalmente, nem espiritualmente. Isso é importantíssimo, porque é essa busca coletiva que vai nos fortalecendo. E quando nos sentirmos na dúvida do que é o melhor fazer em relação aos nossos filhos, temos que procurar ajuda do profissional especializado, do psicólogo, do educador, do médico, dos trabalhadores da casa espírita. Todos eles podem nos dar alguma contribuição, mas nunca acreditar que alguém vai ter uma solução mágica, porque no fundo mesmo, descobrir para os nossos filhos o melhor é algo que cabe a nós, porque a missão é nossa de conduzi-los. Mas para isso nós precisamos estar nos capacitando periodicamente. Não ter a ilusão de que nós sabemos como criar filhos. Nós sabemos educar filhos. Mesmo porque a cada geração eles vêm com outras questões, outras problemáticas, outros desafios. Por quê? O espírito passa 10 anos no mundo espiritual, a capacidade de ele aprender a interagir é muito mais do que aqui. Então, se você teve um filho há 10 anos atrás, o que vai nascer agora, ele necessariamente vai ter diferenças. Por isso que nós precisamos desse trabalho permanente de conhecimento das novas gerações, porque elas têm algumas diferenças. Não quer dizer que elas são melhores, mas elas apresentam outros desafios que nós precisamos intervir. Sobretudo porque elas estão sujeitas a novas influências. Os meios de comunicação têm um poder profundo de alterar comportamentos, de levar a condutas, e nós precisamos estar muito alertas com isso. Mas aí, como nós vamos abordar com os jovens e as crianças as questões desafiadoras da vida humana? Eu lembrei do Sermão do Monte. Esse sermão, então, em que Jesus, ele falou das bem-aventuranças. Normalmente, quando a gente pensa no Sermão do Monte, a gente só lembra daquela primeira parte. Bem-aventurados os aflitos, só lembra daquilo que Jesus falou que era bom. Só que o Sermão do Monte, ele tem uma série de recomendações, inclusive proibições, advertências na sua parte final. Coisas que Jesus falou de problemas reais para o homem. Mas o que que isso nos fala sobre a nossa realidade hoje? Quando nós vamos falar de problemas, nós não podemos falar só do problema em si. Temos que falar das esperanças, que foi o que Jesus fez. Ele primeiro preparou o coração das pessoas para receberem instruções. Ele trouxe consolações, esperança para um povo muito sofrido. Ele primeiro alentou, ele mostrou, ó, podem esperar coisa melhor para o futuro. Podem acreditar que o reino do céu será para vocês. Mas aí depois ele falou dos desafios. É mais ou menos o que nós temos que fazer hoje. Nós não vamos negar que existe um mundo com muitos desafios, mas nós temos que trazer junto a esperança. Esse olhar amoroso sobre a vida, destacar quantas coisas bonitas existem no mundo. Falar do valor de tantas pessoas honestas que trabalham diariamente de forma correta, íntegra. destacar qualidades positivas nas pessoas. Eu passei algum tempo atrás com a minha mãe, uma noite num pronto-socorro público, e uma série de problemas eu poderia relatar ali daquelas instalações. Mas todas as pessoas que trabalharam naquele plantão aquela noite eram seres humanos íntegros, corretos na execução do trabalho deles. Todos atenciosos, dedicados, respeitosos, lidando com toda a situação difícil ali e todos cumprindo corretamente o seu trabalho. Isso é algo bom para a gente destacar da nossa sociedade, não é? A gente fala tanto que o serviço público de saúde é tão ruim, mas lá tinham pessoas honestas trabalhando e fazendo o que podiam e fazendo bem feito o que podiam. E se a gente for observar o que tem de coisas boas para a gente relatar para os jovens, para as crianças, é muito grande. A nossa própria vida, quando a gente fala que esse mundo não tem jeito, nós fazemos parte dele. Pelo menos nessa parcela do mundo que nós habitamos, esse mundo tem jeito, sim. Pelo menos aqui nós estamos podendo vivenciar as leis de amor, de fraternidade, de caridade. Só que se a gente não acredita nessas ideias, elas não vão ganhar força, elas não vão se propagar. Se a gente não ter um olhar realmente positivo sobre a vida e confiante, nós só vamos ver tristezas e decepções. Mas nós temos que ter um olhar lúcido, não é criar ilusões, falando, ó, a vida é mil maravilhas. Não vamos fazer como o pai daquela história do filme A Vida é Bela, né? Que ele conseguiu poupar a criança de todo aquele sofrimento e talvez naquela idade ele fez o melhor mesmo. Em algum momento, quando cresce, talvez tenha que conhecer um pouco mais da realidade. Mas a verdade, ela não pode machucar as pessoas. Ela não pode ferir, ela não pode tirar das pessoas a esperança. Por isso que tudo deve ser passado com uma certo equilíbrio, um certo cuidado, para que a gente não passe as nossas impressões negativas sobre a vida. Há uma tendência em certas épocas da nossa vida de nós sermos muito pessimistas. Professor, nessa época do ano, se você perguntar para ele sobre a educação, ele não acredita mais, que está todo mundo saturado nas escolas. Educadores, alunos. Chega no começo do ano, ainda tem alguns que ainda acreditam. Não, vai dar tudo certo, vai ser um bom ano. Por quê? Nós somos muito fracos e permitimos que o nosso desgaste físico, nosso esgotamento emocional, tire de nós a esperança. Em outros contextos, nós também somos assim. Qualquer pessoa que tem lá que fechar algo no mês na empresa que trabalha, se você perguntar para ela o que ela acha do trabalho dela, no dia do fechamento lá de não sei o quê, ela vai falar, odeio isso aqui. Mas pergunta para ela no dia que ela é demitida, se ela não preferia ter continuado ali. Então depende de que momento nós estamos. Por isso que não deveríamos talvez falar sobre questões graves da vida em momentos que nós não estamos nos sentindo seguros. Daí o melhor é realmente nós nos calarmos. Realmente não falarmos nada, deixarmos para um outro momento para a gente falar. Se a gente não puder trazer esperança com aquilo que nós estamos analisando, é melhor a gente silenciar. Porque pessoas para destacar o que existe de mal, de imperfeito no mundo, está cheio. Nós temos que fazer como Jesus fez com o cão lá que estava em decomposição. Destacar o lado bom. Destacar aquilo que ainda possa ser considerado belo. Destacar aquilo que possa ser considerado bom e útil. Assim nós estaremos reforçando em nós e no outro a esperança em uma vida melhor, em um mundo melhor. E com esperança nós venceremos sempre. Então, vamos abrir agora essa parte para perguntas. Se vocês quiserem comentar, falar algo, tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Está parecendo as minhas salas de aula. Você faz aquela exposição maravilhosa sobre os néfrons no rim, explica tudo sobre o sistema urinário. Aí alguém pergunta, levanta a mão e fala, ah, ele vai perguntar algo legal. Aí ele fala, professor, posso ir no banheiro? Pois não, meu amigo. Desafio, né? Nós que nascemos nos anos 70, né? Antigamente, podia nada, hoje pode tudo, né? E hoje a gente tem, nós temos que nos posicionar. É, hoje a escola, nós temos aí, tanto a escola particular, quanto a escola pública, ela está dando entrevista. Então, como pode, será que o senhor acha, se eu vou pessoal, como você está ouvindo, daqui 30, 40, 50, o senhor acha? Olha, é difícil a gente projetar o que será a escola no futuro. Pelo princípio da doutrina espírita, eu acredito que ela vai ser muito melhor do que ela é hoje. Porque a escola de hoje, ela é melhor do que a escola do passado. A escola do passado, ela punia corporalmente aquela pessoa que errava, né? A pessoa era castigada fisicamente. Hoje isso é abominável, não existe mais isso. Então nós avançamos muito? Avançamos. A escola do passado era uma escola de memorização sem sentido do que estava se memorizando. Muitas vezes você tinha que absorver. Salvo alguns erros que existem hoje, hoje a compreensão é para que não seja mais assim. Então nós evoluímos nisso. Com certeza a escola do futuro ela terá mais acertos do que hoje nós temos. O problema hoje na educação que eu penso é assim, e em especial aqui no Brasil, nas grandes redes de ensino, é que nós temos um laboratório de experiências em que ninguém sabe, às vezes, muito bem o que é o melhor para cada grupo. E eu penso também que existe um problema assim, esse modelo de querer padronizar que a educação seja igual para todas as pessoas é uma das maiores violências que se comete hoje na educação. Porque nós sabemos que cada ser humano ele tem predisposição para determinadas habilidades. Se você quer que todo mundo alcance o mesmo nível de excelência em todas as habilidades, está ignorando essa diversidade que existe no ser humano. E nós vemos que, então, isso precisa ser repensado. Essa ideia de que você tem que ter um currículo que é igual para todo o país, mesmo dizendo que vai flexibilizar, na prática não funciona assim. Porque na prática, depois dos exames, como eles são? Todos uniformizados, todos padronizados. Eu, pessoalmente, na minha humilde opinião de educador, eu penso que no futuro o grande avanço na educação vai ser quando a gente conseguir olhar as pessoas de maneira mais individualizada e dar um atendimento individualizado para cada um. Mas numa escola que tem que atender tudo por atacado, como que isso vai se concretizar? Então nós vamos ter que avançar muito nesse sentido. Mas com certeza vai ser melhor. Daqui 30, 20 anos, daqui 40 anos, o mundo vai ser muito melhor do que hoje. Porque a lei do progresso ela é inevitável, não tem como lutar. Essa fase aparentemente mais tensa que nós estamos vivendo, de tantos desafios em vários segmentos, é porque nós estamos no limiar de atravessar uma fase muito difícil que nós estamos vencendo para chegar numa nova etapa. E eu ainda tenho muita esperança de que ainda como idoso eu vou ver um mundo renovado. E a gente precisa acreditar muito nisso, porque o mundo hoje ele é muito melhor do que há 100 anos atrás. Muito. Mas muito melhor mesmo. Né? Hoje o mundo ele evoluiu muito, tem muito problema ainda, mas é muito melhor. Eu não gostaria de, com a minha experiência de hoje, viver no passado. O mundo hoje é muito melhor. Nós temos liberdade de religião, olha que coisa maravilhosa. Nós podemos aqui no Brasil professar o Espiritismo em paz. Posso conversar com o meu colega evangélico, que ele não vai me odiar por causa da minha religião. Quando os primeiros protestantes começaram a chegar aqui no Brasil, houve um conflito entre os católicos, que eram os que dominavam, e esses primeiros. O primeiro cemitério protestante que foi implantado aqui no Brasil foi porque um protestante, que era um professor que veio para trabalhar numa instituição, não queriam que ele fosse sepultado no cemitério que só tinha católicos. Gente, alguém consegue imaginar que isso nos nossos dias é algo que alguém pensa nisso? Mas há não sei quanto tempo atrás as pessoas estavam preocupadas com isso. Não permitir que o protestante fosse sepultado junto com um católico. Como pode imaginar que teve pessoas que foram defensoras de uma ideia dessa no passado? Então olha como a gente progrediu. Hoje não importa a sua religião para você ser sepultado num cemitério. Interessa isso. Quantas outras coisas nós avançamos, não é verdade? Quantas coisas estão mudando? Não mudou o quanto gostaríamos, sim, mas muita coisa mudou. Então, a lei do progresso ela é inevitável. E quem não acompanhá-lo, vai pegar ali uma carona para ir reencarnar em outro mundo. Né? Como Jesus prometeu, os bons herdarão a terra. Será assim, nós veremos esse mundo feliz. Espero estar entre eles no futuro. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos pela atenção. Tenham uma excelente semana.